Em seu 14º ano consecutivos no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para o seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos atender ele que é São Carlense, ele que é nosso gentil ouvinte, ele que está em nossa sintonia, o doutor Estevinho Muscati e sua direta esposa Dona Nadir. Para ele, o doutor Estevinho Muscati, que é advogado, que foi um grande comerciante em nossa urbe, ao lado de sua esposa Dona Nadir, todos os domingos os Muscati ficam a nos ouvir. E para eles, o doutor Estevinho Muscati e sua esposa Dona Nadir, titio Silvio Caldas desfilando para cantar do musicólogo Ari Barroso esta belezura de gravação por causa desta cabocla. Conjunto vocal Quatro Oásis e um Coringa também em nosso coreto saudoso. Esse conjunto defende do bom e saudoso baiano Assis Valente a composição Boneca de Pano. Tudo isso para os Muscati. O doutor Estevinho Muscati e sua esposa, a Dona Nadir. Ainda temos para eles Roberto Paiva dando um show de interpretação nesta música que foi feita para mexer com Noel Rosa, hein? Notem bem. Roberto Paiva cantando ou mexendo com Noel Rosa, do Wilson Batista, Conversa Fiada. À tarde, quando de volta da serra, com os pés sujinhos de terra, vem a cabocla passar. As flores vêm pra beira do caminho, pra ver aquele jeitinho que ela tem de casinha. E quando ela na rede adormece, e o seio moreno esquece de na camisa ocultar. As rolas também morenas, cobrem-lhe o colo de penas, pra ele se agasalhar. A noite dos meus cabelos, os grampos são feitos de pirilampos que as estrelas querem chegar. E as águas dos rios que vão passando fitam seus olhos pensando que já chegaram ao mar. Com ela dorme toda a natureza, emudece a correnteza, fica o céu todo apagado. Somente com o nome dela na boca, pensando nessa cabocla, fica um caboclo acordado. Rede adormece e o seio moreno esquece de na camisa ocultar. As rolas também morenas